Uma vez eu estava sentado na berma de uma restrita entrada de casa e pediram-me um cigarro. E eu, opa, olhei para a pessoa e disse, ok, mas só se sentares aqui ao meu lado. E a pessoa sentou-se ao meu lado. Eu dei-lhe um cigarro.